O prefeito Reni Pereira anunciou nesta quinta-feira a instalação do primeiro restaurante popular em Foz do Iguaçu. O comunicado foi realizado durante a tradicional Festa do Dia do Trabalhador, promovida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Foz do Iguaçu e região, o Sinecof. De acordo com o prefeito, o edital de licitação para a aquisição da cozinha industrial e outros equipamentos deve ser publicado já nos próximos dias. O restaurante popular já era uma antiga reivindicação e deve ser implantado na sede administrativa do Sinecof, localizado na área central do município. O vereador e presidente do Sinecof, José Carlos Neves, comentou como funcionará o processo de implantação do restaurante. O sindicato entra com o prédio, né, no centro, que esse prédio já está preparado já para os equipamentos, que é ali na rua Tiradentes 353, uma área de 1.000 metros quadrados, um andar inteiro está reservado para o restaurante. E a administração municipal, o prefeito, a prefeitura municipal, vai fazer o convênio com a MDS para estar adquirindo os equipamentos, no caso da cozinha, fogões, industrial, todos os equipamentos, o UPS, do modo geral, para que essa estrutura, né, seja colocada à disposição dos trabalhadores, do modo geral, aqui de Foz do Iguaçu, né, tanto dos empregados, dos desempregados também, né, mototáxis, né, dos idosos, da população que precisa de uma estrutura dessa, né. O nosso objetivo é que em Foz, além desse primeiro que vai ser encampado pelo município, tem mais uns 4 equipamentos desses, com certeza nos próximos anos vai estar ajudando toda a população. José Carlos também ressaltou a importância do restaurante popular para a população e para a economia dos pequenos produtores. E é um motivo da população mesmo ficar feliz, né, e com essa notícia do prefeito, e que a gente vão trabalhar, e já estão trabalhando para que esse restaurante faça funcionar o mais rápido possível, que isso é um anseio há décadas aí do nosso sindicato e dos nossos trabalhadores do comércio. A importância do restaurante popular, porque vai estar podendo fornecer refeições aí em torno de R$2, né? E onde que os alimentos que vão ser comprados, os produtos de horta do estrangeiro, vão ser com certeza comprados aqui dos produtores nossos da cidade de Foz do Iguaçu, das pessoas que produzem hortifruti estrangeiro aí, vai estar incentivando ainda mais a produção dos pequenos produtores rurais aqui de nossa comunidade, vai gerar mais renda também para os pequenos agricultores. De acordo com José Carlos, o restaurante popular de Foz do Iguaçu deverá servir aproximadamente 1.000 refeições por dia a preços populares. A expectativa é que o novo espaço inicie o funcionamento ainda durante este ano. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.